smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Day, começa agora a edição 70 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Ah, não! De novo, não! 70 é porque nós estávamos acostumados. Atrizes pornô no estúdio! Então o recomeço nunca será o mesmo. Muito bem, ao meu lado, como vocês já perceberam, Álvaro Campos. Olá! E à minha frente, Borbis. Olá, tudo bem? É isso aí, o Léo está de férias. O que a gente podia falar do Léo, aproveitando que ele não está aqui, hein? Léo que me zoou tanto quando eu estava fora, cara. Podia dar uma sacaneada. Não me preparei para isso, olha a merda. Mas quando que ele volta? Quando que ele volta? Semana que vem tá de volta. Semana que vem, eu não vou poder preparar nada. Léo! Eu não me enviguei, mas foi só por falta de talento. Tá, deixando claro que o Borbis não está aqui para substituir o Léo. É, se o Léo estivesse aqui, o Borbis estaria aqui de qualquer forma. Né? É agora ele estará presente mais vezes, né, Borbis? Exatamente. Pô, seria muito bem-vindo, oficialmente. Muito obrigado. Que maravilha. Estamos aí. É isso aí. Que gostoso. Então o tema desse podcast tem um nome super poético e fofo, que é Gratas Surpresas. Olha oh. só. Motivado pelo G.I. Joe, que estreou a melhor estreia nesta sexta-feira. E, surpreendentemente, é um filmaço, né, Boris? Um puta de um filme... Surpreendente mesmo, porque eu achava que ia ser uma bosta. A gente tava todo mundo esperando Gigante, uma bomba. Pois é. Legal. No final, um puta filmão, né? É, cara, legal. E vamos falar sobre ele um pouquinho mais demoradamente no final do podcast. E antes de qualquer coisa, vamos aos recados e aos e-mails da semana. Recados rápidos. O primeiro, não sei se já puderam perceber, mas agora essa edição do podcast tem também versões mais leves. Você que tem uma conexão vagabunda de internet, pode comemorar, né? É isso aí. A gente também pensa em pobre. Somos como Lula. Pobre, nós amamos você também. Então agora você pode baixar o podcast em 96 kbps ou em 64 kbps. Cortando pela metade aí o tamanho do arquivo, mesmo na versão mais alta. Olha que evolução tecnológica. Que beleza. O que todos os podcasts do mundo já fazem há 10 anos. Tá fazendo a partir de 70. A gente implementou agora. Mas não com o assaço, com o talento que estamos fazendo agora. Em meio a piadas, azaração e diversão. Azaração não sei porque eu usei aqui, tem três homens no estúdio. Mas semana passada rolou uma azaração. Rolou, rapaz. Sensacional. Pamela Bantas falou que era bonitinho, rapaz. Ah, autoestima total na balada no dia seguinte, rapaz. Eu chegava chegando. Não peguei ninguém, mas quando chegava, rapaz. Menos, né? Confiança total. James Bond pedindo Martini, maluco. Pai, aí, gatinha. É sensacional. É outro recado importante. Muita gente tem pedido aí o endereço pra feed do iTunes. Essa é uma limitação que a gente tem aqui, que ainda não foi resolvida. Eu tô tentando contornar, o Bob está me dando uma força, inclusive, aí pra contornar, dar um jeito de fazer isso antes de a gente ter o nosso RSS oficial do player. Mas vai rolar, então fique esperto aí. Se não for na próxima semana, quem sabe na outra, já temos o endereço oficial pra feed do iTunes. Você pode baixar diretamente do seu iTunes. Isso é qualidade de vida, né? Que e um último recado, já que estamos tecnológicos, nossos recados hoje. Lembrando da nossa comunidade no Orkut, criada e moderada pelo Anderson e pelo Guilherme. Comunidade ainda não chegou aos 300 caboclos, Álvaro. Não chegou ainda, mas cresceu loucamente. Cresceu. Inclusive no tema Gratas Surpresas, eu falarei qual é a minha grata surpresa. Tem a ver com a nossa comunidade do Orkut, fica um mistério. Não falarei agora. Não vou entregando minhas melhores piadas assim de cara, assim. Mas enfim, você que ainda usa Orkut, essa coisa ultrapassada. Pois é. Vá na busca que de comunidade. Ultrapassado, Orkut é muito melhor que o Twitter. Tem o Facebook, por exemplo. Ah, mas aí vocês vão além. Não, vocês estão ali. É que eu quero ver a foto da mulherada. No Twitter não dá. Lógico que dá. No Twitter? No Twitter? Você clica no avatar, clica, aumenta a foto. Oxi. Mas é aquela fotinho de perfil. Ah, mas é uma só. Ah, beleza, mas até aí. Quero ela na praia em Ubatuba, em 1804. Ah, mas isso quando elas não travam, né, as fotos. Que aliás, tem até uma comunidade, libera as fotos aí, suas gostosas. Anexa, me anexa aí, me anexa aí. Me anexa aí, o usuário de Orkut, olha só. Como ele entende do assunto. Me anexa aí. Então anexem o Álvaro na comunidade. Vamos ali. Enfim, então se você usa Orkut, vai lá na busca de comunidades, escreve podcast de cinema... Feliz e participe dos tópicos incríveis que são criados por lá. E os e-mails, lembrando que o e-mail desse podcast é podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como essa galera aqui. Caio Cardoso. Bruno, eu gostaria muito, muito, muito de saber qual o nome da música e da banda que toca no começo do podcast de cinema pornô. Claro, seu desejo é uma ordem, meu querido Caio Cardoso. A música se chama Rambling Woman... E é uma música da graciosa Cat Power, que eu tive o prazer de assistir o show, assistir ao show, na semana retrasada, se não me engano. Ah, que mulher incrível essa Cat Power, cara, impressionante. É, então, se você não conhece Cat Power, vá atrás, conheça mais coisas, não só Rambling Woman. Teve várias músicas da Cat Power, inclusive, no, na trilha, porque eu achei que tinha um clima sexy. Sabe o que ele fez quando chegou em casa depois do show de Cat Power, né? Tá muito claro, né? Tá muito claro pra mim, pra todos nós. Segundo e-mail de André Matsushita. Olá, comecei a ouvir o podcast ainda quando Ondei era um apresentador solitário e parecia gravar esse podcast de forma clandestina na MTV. Era quase isso mesmo. Gostaria de dizer que as presenças de Álvaro e Léo contribuíram bastante para deixar esse podcast melhor do que já era. Enfim, falando sobre o podcast 69, gostaria de parabenizá-los, pois depois de tanto falarem sobre a humanização dos gangsters nos filmes, vocês estão ajudando a humanizar a figura dos atores pornô. Olha que legal. Com esse assunto, acho que dava para vocês fazerem uns 10 programas diferentes, mas foi bem legal vocês terem trazido uma atriz para falar sobre o assunto. Abaixo, segue uma lista de nomes de filmes pornôs inspirados em filmes tradicionais. Abraços a todos. Vamos ver a lista incrível que ele mandou. Que maravilha. Agora eu gostei do e-mail. 10 Things I Hate About Poo. Nossa senhora. Procurem no Google o que é Poo, pra vocês entenderem o que ele quis dizer com isso. E é uma referência a 10 coisas que eu odeio em você. Nossa senhora. A Clockwork Orgy. Referência a Clockwork Orange, que é laranja mecânica. American Booty. Já que traduzindo, pede completamente agravo. Uma bunda americana. Blowing for Columbine. Free My Willy. Pocahontas. Esse eu não reconheci a referência. Pocahontas. Star Wars, The Empire Leaks Track. Star Wars foi o nome que o no filme do Kevin Smith, né? É. Então eles vão fazer um filme pornô, ou no filme pornô é Star Wars. Pagando bem, que mal tem. Inclusive, desistem desse nome porque já existe. Já existe. E You've Got Mail. Mail no sentido de homem, né? Não de correio. Enfim. Ótima lista aí, muito obrigado, querido André. Yasmin Silva, de Curitiba. Olá, Ondei e companhia. Acompanho o podcast desde o programa sobre animes e percebi que com vocês nenhum assunto fica chato. Por conta disso, quero sugerir um podcast sobre documentários, pois de um jeito ou de outro, esse acaba sendo um gênero do cinema. Acho que aí seria a primeira vez de ficar chato. Ela realmente confia na gente, né? Existe um ponto que chegou em elogioso que você não sabe se é assim de falsidade. Ela realmente acredita na gente. Ou então é alguém do concorrente que tá aí um pouco intimidado com a gente. Eu prefiro acreditar nisso. Não tem salvação pra documentário. Cara, eu adoro documentário. Sim. Gosto pra caralho, de verdade. Vejo vários. É, quem sabe a gente consegue. Ela lembrou de alguns aqui, tipo Super Size, Minha Marcha dos Pinguins. Daria pra fazer. Até um tema interessante, documentários engolíveis, documentários divertidos. Exatamente. Dá pra fazer. Michael Moore, né? É, assim. Provavelmente vai ser o menor podcast que ele já fez, 15 minutos, né? Mas... Continuando em meio da Yasmin. Outro assunto que seria legal é sobre a mudança de atores nos filmes, através de maquiagem ou efeitos gráficos. Alguém já viu o filme O Operário, com o Christian Bale? O cara está muito magro, realmente. O Operário é um filmaço. Mas ali não é efeitos gráficos, ele realmente fez aquilo. Ele emagreceu, né? Muito. E foi logo antes de ele fazer o Batman Begins que ele tá mega bombado. É, exatamente. Troféu Torrentes Filadélfia. É. Outros exemplos de mudanças bruscas. O Javier Bardem, que nem parece o mesmo ator nos filmes Mar Adentro, Onde os Fracos Não Têm Vez e Vicky Cristina Barcelona, ou o Robert Downey Jr. em Trovão Tropical. É, realmente, cara. E o papel dele no Trovão Tropical é demais. Sensacional. Né? É um filme muito legal, mal compreendido aí. É, muito bom. Acho uma bosta, mas enfim, vamos à frente. Vamos à frente. É. Agora alguns comentários aqui. O Paulo Vitor. Ô, seu Bruno Andei, sou de Araripina, Pernambuco, e queria saber o seguinte. O que tu quis dizer com a expressão melhor filme para moleques do ano? Você achou o longa infantil? Eu defini assim o G.I. Joe. E não quer dizer que é infantil, né? Não, eu acho que o moleque é pra menino, garoto. É, é isso que eu quis dizer. Exatamente. Então, porque não adianta levar uma menina ali que ela vai achar bem sem graça. Tipo, a não ser que seja aquela menina que a gente... A mulher de nossas vidas, ela vai gostar daquilo. Mas se você conheceu uma garota, gatinha, que gosta de G.I. Joe, agarra, meu. Exatamente, mas acho que todo mundo tem que conservar, eu falei na crítica isso, uma porção de adolescência dentro de si. Ah, e é a minha porção de adolescência ficou encantada por G.I. Joe. Sensacional. Mas eu só quero fazer um ardendo, que é o e-mail é da onde? De Araripina, Pernambuco. Rapaz, mais nada a dizer. Araripina. Comentário de Daniel Longaray. Muito bacana a entrevista. Geralmente em filmes pornôs as pessoas acabam esquecendo que ali estão contracenando atores e atrizes e não meros safadões sedentos por sacanagem. E acho que ficou bem claro isso na entrevista. Destaque também para a tensão dos três no início da entrevista. Primeira vez que eu ouço o Álvaro um tanto quanto reservado e com pudores. Um abraço do Cada Vez Melhor Podcast. Confechou, rapaz. Várias pessoas falaram isso, que a gente estava contido em excesso. Começo, tá, tensão. Acho que a gente estava respeitoso com o Pamela Butch. Cara, eu já estava respeitoso, não é... Não... Tava diferente ali o negócio. Quando ela começou a contar aquela história dela, inclusive, cara, eu fiquei um pouco com medo. Ela virou atriz pornô pra fuder com o ex-namorado, assim, tipo... Não, começou com um papo sério, né? A gente tava esperando uma mas palhaçada. Depois também, a hora que ela falou do duende lá... Deslanchou, né? Aliás, eu fui atrás do vídeo. Você foi, rapaz? Eu fui atrás. Sério? Caralho! Tem como botar no nosso blog? Eu já não sei, né? Fique pro YouTube. Eu fui atrás do trailer, cara. Que sério? Bizarro é a cena que ela narrou. Né? O duende de latete. Ai, meu Deus. Mas o duende é daquele jeitinho que a gente escreveu. Né? Exatamente. Tiveram algumas pessoas que não gostaram do podcast pornô. Eu escolhi aqui o Vinícius porque é um ouvinte assíduo e vale a pena ser lido. O podcast caiu bastante. Pra mim, vocês falavam sobre cinema. E nem vem me falar que cinema pornô é cinema. Se eu quisesse saber sobre cinema pornô, eu ia no podcast de cinema pornô. E vamos falar a verdade que qualidade não é o forte dos filmes pornô. Primeiro que eu acho que não existe um podcast de cinema pornô. Se existir, manda o link pra gente. Não, isso é interessante. Esses argumentos estão... Não, fale de quadrinhos. Se eu quisesse ouvir de quadrinhos, eu falava... Eu ouvia um podcast de quadrinhos. Aí daqui a pouco veio um babaca. Não fale de peitelhos. Se eu quisesse, eu ouviria um podcast de peitelhos. Ah, meu irmão. Ah, porra. Não enche. Mas enfim, o Vinícius... Ah, mas Vinícius tem crédito. Tem crédito. Vinícius é parceiro. Sim, tá aí. E o último comentário aqui, nosso querido Geraldo Valadão. O e-mail dele é o seguinte, ou melhor, o comentário dele é o seguinte. Ondeizinho, ele esquece de vocês, né? Ele só não gosta de mim. Ele tem uma relação pessoal com você, eu sinto isso. Depois de um tempo sem internet, resolvo passar por aqui e descubro que o senhor está mais sapequinha do que nunca, não é mesmo? Você simplesmente resolve fazer um escândalo de proporções colossais, em caixa alta ele colocou. Sim. Meus ouvidos latejavam de dor de ter que ouvir tais comentários libidinosos, repletos de malícia por pessoas tremendamente devassas. Shame on you! Vou rezar pela sua alma, Bruno Andrei, para que talvez haja alguma salvação para você lá no reino do meu querido Senhor Jesus Cristo. JC para os íntimos. Pois pessoas de bem, ou seja, todos os cristãos, só fazem sexo dentro do casamento e com amor. Nada dessas perversões anormais como sexo anal e oral. É, olha, com duendes. Estão perdendo, né? Não sabe. É. Lemos agora do filme A Dúvida, em que o padre come os garotinhos. É. Valeu. Vou aproveitar esse... Slippers também, né? O padre também. Seguindo, a família Valadão não se calará diante dessa sem vergonhice. Vocês estão sob a influência do Satanás e não os deixarei influenciar as pobres criancinhas inocentes dessa grande nação brasileira. Portanto, meus advogados entrarão em contato com você em breve, capite? Geraldo, obrigado por mais esse comentário, foi demais. Geraldo não é o Badalhoca, não? Eu senti uma coisa de Badalhoca. Será, cara? Revele-se, Geraldo Valadão. Revele-se. Diga quem você é, cara. É isso aí, põe pra fora, garoto. Exatamente. Põe pra fora. E é isso, né? Esses foram os e-mails da semana. Vamos agora falar sobre filmes que nos surpreenderam. Cada um aqui montou a sua lista, seja ela no papel como eu, ou mentalmente como os dois aqui na minha frente. Muito bem. Vamos explicar só, então, qual que é a temática desse podcast. A ideia é não confundir com filmes que só a gente gosta e todo mundo odeia, não é isso? É basicamente, filmes que não tinham... que por algum motivo a gente pudesse acreditar que não sejam filmes legais... Seja porque ele tem como diretor um idiota, ou seja porque, sei lá, porque o filme tinha tudo pra ser uma merda mesmo. E ele não é, é um filme legal. E não só que a gente acha legal, filmes que são comprovadamente legais, que são que pelo menos agradaram a maioria da crítica e a maioria do público também. Certo? Antes de começar aqui, coloquei no Twitter pra galera responder qual que é o último filme que te surpreendeu de alguma forma. Vamos ver as respostas. O Onimaker diz, Valsa com Bashir. Dinheiro muito bem gasto, o filme é lindo, mostra em desenho animado a insanidade do ser humano. Eu não vi esse filme ainda, cara, caráter. E é um documentário, ó. A gente pode se zoar, é um pseudo-documentário. Eu, na verdade, fiquei em dúvida se era um documentário ou uma ficção, porque ele fica brincando, mas pode ser considerado um documentário facilmente. O Hugo Omissi. Assisti a versão sem cortes de Halloween e achei foda. Achei que seria outro filmezinho de terror de merda. A versão sem cortes só assistiu quem... Ou foi pra gringa, ou pôde baixar, porque a PlayArt fez o favor de cortar 26 minutos da edição. A PlayArt é rainha de fazer isso, né? É brincadeira, cara. Eles traduziram na Bússola de Ouro os Demons. Vieram pra cá como Demons, D-I-M-O-N-S, porque a dona da PlayArt achou que era muito demoníaco traduzir pra demônios. Sensacional, ainda bem que temos a PlayArt para zelar, né, as nossas crianças. Pois é, né? Uma pessoa com um nick totalmente impronunciável, que é uma série de números e letras, AJ37B40, sei lá. É? Que nick bom, viu, cara, você criou. Mas ele lembrou de O Lutador, foi uma surpresa pra mim, não fazia ideia de como seria. E fui presenteado com a atuação de Mickey Rourke e seu Ram Jam. O Lutador é um filmaço, mano. Ah, mas ele se encaixa pra mim numa categoria contrária. Filmes que eu achava que ia ser do cacete não são tão bons. É bom, mas não é tão... Eu acho bom pra caralho. Eu acho do cacete, cara. O filme que eu mais gostei em 2008 foi Lutador. Um doce. Ah, eu li críticas que, tipo assim, vários filmes da história. É o Rock Balboa, só que Lutador... É o Rock Balboa do mundo real, né? Mas eu não achei tanto. Assim, não sei. E pra fechar aqui, o Riot falou que gostou muito de Apenas o Fim. Olha só que legal. Opa, tá aí também. O filme que está na minha lista. Falarei Apenas sobre o Fim ele. É o melhor filme do mundo. Porque ele fala do Judão, né? Ele fala do Judão? Caralho, pode crer, que interessante, é verdade. Como é que você sentiu quando você viu o cara falando? Cara, você sabia já, né? Eu sabia, porque antes dele gravar, ele veio pedir autorização pra mim, tipo, oi, né? Não pode. Então eu comecei a conversar com ele ali, tipo, foi no começo do ano passado, eu, tipo, fui vendo o filme surgir mesmo. Cada coisinha, ele levou o DVD de segundo corte pra mim em casa, eu assisti o filme, não tava pronto ainda. Foda pra cacete, cara. O filme, puta, eu gostei pra caralho também, achei um filmaço. Se você não viu, eu vou ter que esperar sair em DVD, que eu acho que em São Paulo também já não tá mais em cartaz. Não, acho que tá. Deve estar algumas, não sei exatamente. No Rio ainda tá, Mas acho que em novembro ou dezembro já sai o DVD. Sai em DVD. Legal, cara, legal demais. Muito bem, vamos às nossas listas. Então quem começa, pode ser eu? Pode, sim. Pode. Olha só. Tem uma garota chamada Sofia Coppola. Ela é filha, todo mundo sabe, do Francis Ford Coppola. A única referência que você tinha da Sofia Coppola, da vida pública da Sofia, era a sua atuação desastrosa em Poderoso Chefão Parte 3, vivendo a filha do Michael Corleone. Muita gente falou tanto que a atuação dela era vergonhosa, né? E ela ficou marcada com essa coisa negativa em torno dela. Acontece que a moça resolveu ser cineasta e dirigiu seu próprio filme. E o primeiro que ela colocou no mercado é um filme chamado As Virgens Suicidas, de 99, que trazia no elenco James Woods, a Kathleen Turner, a Kristen Dunst em comecinho de carreira, né, um dos primeiros filmes dela. Ela tinha feito o Entrevista com o Vampiro, né, que ela era uma criancinha ainda, já era um pouco mais, já mais crescidinha, já criando pensamentos libidinosos nos seus fãs. E ainda tem o Josh Hartnett, moleque de tudo, e o Danny DeVito. E, cara, As Virgens Suicidas é um filme maravilhoso e surpreendeu porque ninguém esperava que a Sofia Coppola, aquela péssima atriz, fosse logo de cara estrear com um filmaço desse nível, um filme maduro. Ele se passa nos anos 70, fala de uma família, o pai, uma mãe e quatro garotas, né? Quatro garotas. A mais nova delas se suicida, se mata. E aí a mãe das outras meninas passa a ter uma relação super protetora com as outras, né? Com as garotas. E elas, como são todas loiras e lindas, chamam a atenção pra caramba da escola, do bairro e tal. E, enfim, é um filme pesado de certo ponto, porque trata de um tema suicídio, tá no título, né? E, quer dizer, é um tema pesado. Só que ele é delicioso de assistir e tem uma reconstituição de época perfeita dos anos 70. É um filme muito legal mesmo. Vocês viram? Não? Eu não vi. Eu não vi. Mas eu confesso que fica a dica. É um filme que está no top do meu a ver ainda. E eu sempre namoro a capinha na locadora, porque a capinha é boa demais, né, garoto? É porque depois do... A mulherada que tem ali é forte. Do... Aquele Lost in Translation. Encontros e Desencontros. Desse filme, tipo, eu meio que virei fã dela. Eu fui atrás e esse eu nunca tinha encontrado em DVD, assim, pra assistir. Então, isso eu nunca vi. Eu tenho, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui. Mas eu acho esse filme super estimado. Eu não gosto desse filme. Eu sou um homem da polêmica aqui. Eu acho esse filme super estimado. Encontros e Desencontros? Eu acho. Eu acho um filme incrível também. É porque quem gosta, gosta muito. É uma coisa assim. Não, tipo, não é assim também. Não gosto muito. Mas, pô, a primeira cena é sensacional, né? Qual que é a bundinha da escada? A bundinha do escritório. Ah, sim, claro. Aí você já gosta do filme. Aí, assim, porra, né? aí o cara não precisa passar em Harvard, né? Pra fazer cinema de alto nível. É verdade, eu tô contigo, mas vamos lá. Vai lembrar que depois de Encontros e Desencontros, ela ainda fez o Maria Antonieta, com a Kristen Dunst, que já não é um filme tão legal, já não gosto tanto, mas tem os seus méritos, assim. Ela tá fazendo um novo que eu não faço ideia qual seja, mas tá fazendo. É? E falaram que ela... Isso aí, eu não sei de nada, um remake do Poderoso Chefão com ela dirigindo. Esse boato existiu. Meu Deus do Foi céu. Foi lançado. Que isso aí, que loucura, hein? Mas eu acho que não vai morrer. Acho que é só alguém falando mesmo e beleza. Mas... Olha aqui, Marlon Brando do alto do seu trono no paraíso, impeça isso de acontecer. Eu gostaria de ser sucinto, apenas para complementar a sugestão do rapaz do Twitter, Apenas o Fim. Falemos um pouco mais de Apenas o Fim. Claro. Apenas o Fim, que tinha tudo para ser uma bomba em níveis estratosféricos. Começando porque foi feito no Brasil. Exatamente. Esse é o começa principal. Começa por aí. Não, né? Mas eu vou fazer o anti-trailer agora, né? Vou fazer ao contrário. É um filme que pretensamente custou R$8.000. R$8.000. E aí a gente lembra aqui que 99% dos filmes que a gente mete pau custaram no mínimo US$50 milhões. Esse custou não, R$8.000, que daria US$4.000. Começa por aí. Segundo, é dirigido por um maluco de 20 anos que nunca ninguém viu a cara. E quando vê, é feio o negócio. É aquele meio feio, ele é baixinho. Gente fina, pega a mulher pra caralho, eu sei. Pô, o cara é bom, mas vamos dizer, não é a coisa mais linda do mundo. Que mais? Além disso, ele tem que se passar todo dentro de uma faculdade do Rio de Janeiro, que é a PUC. Todo ele, porque eles não podiam levar a câmera pra fora da faculdade. Todo o equipamento era da faculdade. Era da faculdade. Eles testaram nas férias de janeiro. Exatamente. 2008, que eles fizeram. Por lá, isso podia você vê sair. A faculdade vazia. Exatamente. Então, pô, a limitação de locações é absurda. Não, e tem outra coisa, né? Um filme que tinha tudo pra desagradar pelo fato de ser um filme feito por estudantes da PUC, do Rio de Janeiro. Exatamente. Né, um antro de cabeçudismo, né? Mas só que não é nem isso, não. Não, não é. Não, é porque a galera da PUC não conseguiu passar pra UFRJ e pra UERJ. Já engole, PUC! Mas é verdade, eu tô zoando com o carinho, mas é verdade. Quem mas tá na PUC poderia... não passou pra UFRJ e pra UERJ. Se poderia esperar um filme cheio de... pirações cabeçudas e tudo mais, e ao contrário disso, é o avesso disso, né, cara? É, exatamente. Pop ao extremo. Pop, e é um filme também, por ter essas limitações de locações e tal, é um filme verborrágico. Sim. É só diálogo, diálogo, diálogo, e pra isso ficar ruim, a chance é muito grande. E ele conseguiu deixar isso... E ele conseguiu deixar isso... Eu ainda acho que tem cenas ou outras que podiam... Não precisava estar ali, não, mas pode. Enfim, quem sou eu? Perto desse homem que pega tanta mulher, perto dessa é verdade. Ele tá no caminho certo pra ser o Kevin Smith brasileiro, eu falei isso pra ele. É, então. Eu acho que sim. O filme, eu acho que ele é tipo um cruzamento do Antes do Pôr do Sol, filme do Richard Linklater. É isso que eu ia falar agora também. Com o balconista do Kevin Smith, assim. Um pouco, né? Ele é meio isso. É. Ele é tipo um casal. Conta a história do filme. E a história do filme é a mais simples possível. É um casal que vai terminar. E é o último dia deles juntos, que a menina entrou numa de que vai viajar pro exterior. Sumir. Vai se mudar, vai sumir. Enfim, e aí o filme, quando você senta a bunda no cinema e assiste, cara, é muito bom. É bom para caralho. As atuações são perfeitas. A Erika Mader é linda. Erika Mader é linda, apesar de ter uma irmã ou uma parente muito mais gata do que ela. Um dia teria a chance de falar precisão, isso na cara. Na precisão da informação de Álvaro. Ou uma parente. Mas se você ouve o podcast e conhece a Erika Mader, por favor, leve um recado meu. Um dia, não, vou me abrir, esse espaço é nosso, né? Foda-se o cinema. Eu estava no Engenhão, Estádio do Fogão. Quando olho para o lado, está a Erika Mader, linda e maravilhosa, gritando tanto quanto eu. Apaixonei. Apaixonei, falei assim, caralho, é um trabalho para você, a minha vida é você. Apaixonei. Aí quando ela vira de lado, rapaz, tem uma parente dela, que é mais bonita do que ela, só que não estava cantando como eu, estava cantando mais do que eu. Falei, eu caso! Vem! Vem! Mas eu, como bobucha, sequer me aproximei para falar. Enfim, se você conhece a Erika Mader, leve esse recado. Mas enfim, é um filme genial, é um filme que vocês têm que ver, porque o crítico do cinema do Globo botou uma frase que é a carta de intenção do novo cinema brasileiro, e é verdade, porque tem uma pegada pop que só tem no cinema americano, que a gente exatamente. Aprendeu a curtir, o que a gente gosta. É essa pegada um pouco mais pobre, é lógico que é. Mas é uma intenção diferente de você citar o Judão, por exemplo. Pois isso é sensacional. Você citar um blog que um adolescente curte, isso é do caralho. Então vá assistir, dê essa força pro cinema nacional. E pro meu amigo Gregório também, que tá passando fome, coitado. Eu acho que o grande mérito do Matheus é ter tirado a pretensão, né, do seu projeto. Ah, sim. E esse é um grande mal que assola o cinema brasileiro, que é o cinema pretensioso, é o cinema feito pra mãe, é o cinema que não se compromete a ganhar dinheiro. Todo esse papo, o cinema enquanto vanguardista, arte, intelectual. É muito bonito, mas a indústria não se sustenta só com isso, né? Então precisa haver indústria pra ver cinema. E como o Matheus mesmo falou, que o filme é quase biográfico, tem muita coisa dele. Aí fica fácil não ser pretensioso. É, sabe o que eu ouvi de bocas falaciosas, maldosas, no Rio de Janeiro, de pessoas do elenco deste filme, inclusive, que ele teria feito o filme pra pegar a Erika Mader. E conseguiu? Não. Não, que eu saiba, não. Não eu não tenho essa informação. Eu não duvido, Matheus. Se eu confio neste homem, eu confio neste homem. Acho que ali, pelo currículo estendido, acho que pode ter, mas eu não soube disso. Mas um rapaz faz um filme pra pegar uma mulher, é muita motivação, pois né? Pois é, né? Porra, rapaz. É muito... Não, mas palmas pra ele. Se ele tiver pego a Erika Mader... Por favor, descubra sobre a parente dela, meu gente. E se eu tiver 8 mil reais sobrando, eu vou convidar a Mariana Ximenez a participar do meu filme. Eu vou começar de leve, que foi a Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton. Olha só, concordo com você. Opa. Porque é baseado naquele, sei lá, anos 70, não sei de quando foi feito. Ele é começo dos anos 60, ou melhor, final dos anos 60, começo dos anos 70. É, por ali. Todo mundo achava que ia ser aquela bomba, porque o Tim Burton tava sendo o Tim Burton, aquele visual maluco dele, de drogas, que você parece o LSD, É só ver o vídeo do Alice, do Mês das Maravilhas, o novo, que é a mesma coisa. É. Johnny Depp naquele estilinho, aquela coisinha meio gay. Todo mundo descendo a lenha antes de ver. E foi, tipo, pra mim, superou o primeiro filme. Concordo com você. Acho bem melhor. Eu acho... O primeiro filme tem um lance que é a memória afetiva, exatamente. Né, cara? As pessoas... Quando você lembra da Fantástica Fábrica original e você gosta... Não é que você gosta do filme. Você gosta porque você tava no sofá da sua casa com 12 anos de idade comendo cigarrilhas de chocolate pan e tomando tubaína. Isso é legal pra caralho. Sensacional. Eu concordo, Bob. Eu acho um filme. E até porque o filme no... Esse novo filme foi baseado... Não foi nem remake do antigo. Foi baseado no livro. Tem algumas diferençazinhas e tal. Eu achei bem sensacional. Foi surpreendente mesmo. Eu só acho que ele deveria ter feito um agrado ao filme original... Quer colocar, pelo menos uma vez, a musiquinha do Lumpa, Lumpa, Lumpa Bidu. E não rola isso no filme. Põe a música pra gente, Bruno. Vamos colocar a música. Lumpa, Lumpa Bidu, I've got a perfect puzzle for you. Lumpa, Lumpa, Lumpa Bidu, if you are wise, you'll listen to me. E essa música que você ouviu agora não aparece no filme novo, mas também tem ótimas músicas, né? Sim, toda uma música mais... Ele é mais soturno, né? Ele é mais dark, ele é mais gótico, ele é mais... É. Mais Tim Burton, né? Mais Tim Burton. Tim Burton é sempre Tim Burton, sim. Né? Para o bem ou para o mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... O meu agora, né? É um filme de 97 chamado Tropas Estelares... Mas poderia ser chamado Tripas Estelares, porque o filme é violento pra caralho. É aquele que os caras espaciais vão lutar contra os insetinhos espécies. Né? Exatamente. É um filme do Paul Verhoeven, que é um cara que dirigiu Robocop, dirigiu o Vingador do Futuro, Instinto Selvagem, né? Ou o mentor da Cruzada de Perna da Sharon Stone. É. E, cara, o filme foi vendido como um filme de ação ficção científica, sem grandes pretensões. Só que ele é isso. Só que não é só isso, né, cara? Ele é um filme crítico e sarcástico e irônico pra caralho e que critica muito o fascismo, né, cara? E critica pra caralho os Estados Unidos também, né? A forma, essa valorização do exército, né? Então é um filme todo militarizado e ele é intermediado com spots de TV como se fossem comerciais do exército do mundo onde se passa o filme, assim. E aí tem cenas de crianças brincando com as armas, né? E os soldados em volta sorrindo, né? É um filme legal pra caramba. Violentíssimo, é bizarro. Você pegar... Eu lembro quando ele lançou em VHS. Eu não sei se dá pra achar hoje em VHS, mas se você achar, repara na caixinha. Ele é censura livre. Ele tem peitinhos, porque tem várias cenas de banho. Ele tem cenas de sexo. E ele tem violência pra caralho! Só pra pontuar esse momento bolsa, assim, que foi muito particular. Tem cenas de banho. Banho. Banho. Só, por favor, Antônio. Como é que você fala banho? Banho. E como é que você fala banho? Banho. É verdade, meu sotaque é excessivamente paulistano. E tinha tudo pra dar errado, né, cara? Que o Paul Verhoeven vinha de Showgirls, que é uma bomba sem tamanho, né? E aí você tinha, então, o Paul Verhoeven em decadência, o cara que teve um nome grande em Robocop, em Vingador do Futuro, como eu falei, mas vinha num período de decadência. O ator principal é o Casper Van Dien, que, cara, um dos maiores canastrões, só faz produção B, né? O cara é horroroso. Ainda tinha a Denise Richards, essa, assim, no auge da sua delícia. Então é isso, e é um filme muito legal. Se você for procurar por aí pra assistir, assista com esses olhos, assim, né? É um filme irônico, não dá pra levar ele a sério, né, cara? Gostei. É uma lembrança impressionante, Bruno. Como você consegue tirar qualidade de alguns filmes americanos de 1810? Um filme com insetos, Bruno, nem ter qualidade. Isso é crítico de cinema, seus merdas. Não é José Wilker que precisa de uma velha declamando Shakespeare pra achar o filme bom. Mas vamos lá. Agora, o meu segundo filme é um filme meio cabeça. Não vai se relacionar com as pessoas, mas eu quero aproveitar esse momento de novo pra mim, que tô muito... Tô me abrindo, né? Que beleza. Eu cancelei a terapia, falta de grana, tô usando podcast. Mas enfim, eu tenho uma relação com a minha namorada que é muito doida, porque a gente briga toda sexta, toda quinta, quando a gente vai alugar os filmes pro final de semana. E ela é fã dos filmes cabeça e eu dos filmes idiotas, né? Então é uma merda, sempre assim. Então, mas vez ou outra eu faço merda e ela ganha. E aí ela escolhe os filmes. E ela escolheu um filme, a maioria dos meus filmes gratas surpresas são graças a ela. Que é um filme turco, Ora Veja Você. Ora Veja Você. O filme turco, uma mulher gatíssima pra cacete, que se chama Entre Paredes. Que é uma história muito... Já viu esse filme? Não. É muito doido. É uma menina que quer arranjar um casamento falso pra sair das casas do pai, aquela coisa de família muçulmana, super conservadora, super opressora. E o cara é um suicida, maluco, de uma... É um suicida, um cara drogadicto, sei lá, que tá internado não sei aonde. Eles entram numa de se casar. Eles se casam e se apaixonam. E o filme fica entre Turquia e Alemanha, sacou? Meu nível de cabeça que é esse filme. Eu mesmo tô surpreso com a minha declaração. E aí, enfim, o filme é bom para cacete. A fotografia é genial, a atriz é linda, os atores são fodas. Esse ator turco é o estilo Javier Bardem. Não, turco, que é pior, sacou? É tipo, ele é mais hardcore ainda. Eu não falarei mais sobre esse filme, porque não encontrarei eco, acho que ninguém. Nem aqui presente, nem no Presta MTV. Eu acho que ninguém assiste filme. Mas vale a pena. Que é um filme cabeça bom, que você não vai sofrer e vai impressionar sua namorada. Alugue Entre Paredes. Depois você agradece a Marina Ivo, minha senhora. Meu outro filme, só um background, uma história antes, que quando eu era pequeno eu ia assistir filme de terror com os meus primos, eles nas cenas de terror mesmo, eles tampavam a minha cara. Porque todos os meus filmes mais velhos, tipo, tinha 12, 13 anos eles, eu tinha 6. Essa é a diferença. Então eles tampavam a minha cara pra eu dormir bem à noite. Né? Então eu acabei não tendo a cultura de filmes de terror. Nunca achei nada demais. Aí eu fui assistir Madrugada dos Mortos, achando que era apenas um filme... O do Zack Snyder, que lançaram em 2004. E que filme sensacional é aquele. Cara, é maravilhoso. É um filme de terror que, porra, eu ficava louco com aquilo. Tipo, os caras... Era divertido pra caramba. É, zumbis, os caras brincando de tiro ao alvo com zumbi. procurando sósias das galera lá de cima do shopping. E o melhor de tudo é que ele acaba por W.O. Isso é sensacional. Era um sonho de infância ter um filme acabando por W.O. Como todo bom filme de zumbi deve ser, né, velho? A última cena, você vem o zumbi e acabou. Acabou o filme, cara. E ele é sensacional, isso foi surpreendente. Foi o primeiro filme do... Primeiro filme não, mas... Da onde surgiu o visionário diretor de 300, o Zack Snyder, e depois gerou o visionário diretor de 300, né? Parafraseando os cartazes da hora. Foi de onde para surgiu. Né? Não deu origem, mas depois fizeram um game, o Dead Rising, que era igualzinho. Eles ficavam num shopping... Igualzinho não, mas... Ficavam num shopping pra matar zumbis e foi o renascimento do gênero de zumbis no cinema depois. Concordo, muito tempo, gênero, cara, número e grau. Bom. E tem uma coisa que pesava contra já o Madrugada dos Mortos, que era uma refilmagem de um grande clássico. Do clássico, né, do George Romero. Exatamente. E se chama, no Brasil, se chama Despertar dos Mortos, mas o nome em inglês é o mesmo, Dawn of the Dead. É a segunda parte que era uma trilogia, agora é uma quadrilogia, uma quintologia. É, agora não para mais também, ele desistiu disso. O Romero, pra quem não sabe, rapidamente, Jorge A. Romero, o cara que inventou o filme de zumbi em 68 com A Noite dos Mortos Vivos, um filme maravilhoso. Sensacional. Aí ele fez mais esse Madrugada dos Mortos, né, o Despertar dos Mortos na década de 70, o Dia dos Mortos nos anos 80 e agora a Terra dos Mortos, que já não é tão legal assim. É, já começou a ter zumbi inteligente aí. Mas é legal que o Romero e o que o Snyder trouxe pro filme dele é um pouco da crítica social, né? Sim. Cada filme do Romero, o primeiro filme falava muito do lance do preconceito, o segundo filme do consumismo e o terceiro filme do exército, criticava o exército, né? E o Zack Snyder trouxe um pouco disso, né? Afinal, os caras estão refugiados num shopping. Então tem algumas cenas ótimas quando eles estão lá. Imagina, tudo bem, tem uma horda de zumbis famintos em volta do shopping. Mas você tem um shopping pra você, cara. Você pode ser comido nas roupas mais legais do mundo. Ser comido no sentido literal da coisa, né? E o George A. Romero vai fazer um novo filme agora, que é A Sobrevivência dos Mortos. Exatamente. Survivor of the Dead. que é numa ilha. Enfim, aí começam a arranjar uma cura pros zumbis. Ah. Então, não sei se vai ser muito bom. Bom, minha vez. É um filme que eu também não dava nada, até porque eu acho que ele foi vendido de forma errada. Isso é uma coisa que acontece muito. Muito. É inacreditável, né? É inacreditável, mas acontece muito. Que é um filme chamado Meninas Malvadas, Mean Girls, 2004, do Mark Waters, que é um diretor que merece ser reconhecido como um cara que tá fazendo um bom trabalho. Ele dirigiu Sexta-feira Muito Louca, se não me engano, com a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan. Que é um filme adolescente divertidíssimo. Dirigiu As Crônicas de Spiderwick, que também é um filme de fantasia legal. E o Meninas Malvadas é o grande filme dele. Tem a Lindsay Lohan, maravilhosa. É o último momento dela. Exatamente. A partir dali, né? A partir dali. Foi ladeira abaixo. Impressionante. E ela fez 24 anos, pois cara. É. Porra, né? É porque eu acho que tinha 18. É o Carlos Alberto do cinema, né? Pois é. Lembra do Carlos Alberto do futebol, jogou no Corinthians? Né? O cara é campeão do mundo, quando era 19. Né? Armando confusão. Vou pendurar as fiteiras, quando era 15. E ainda tem a Rachel McAdams, e a Tina Fey e a Amy Poehler, as duas do Saturday Night Live, dois grandes talentos cômicos atualmente. A Tina Fey escreveu o roteiro também do Meninas Malvadas. O Meninas Malvadas, ele é uma comédia... Ele é um filme super ácido também, super crítico, travestido... Transvestido ou travestido? De uma comédia, de uma comédia adolescente, né? Então a Lindsay Lohan, ela morava na África com os pais... E ela se muda para os Estados Unidos, volta para os Estados Unidos e se matricula numa escola. Que é a primeira vez que ela vai para uma escola. Exatamente. Ela tinha educação em casa. É, exatamente. E aí o filme brinca muito com isso, né? Da comparação da fauna africana, dos animais, dos leões, com as tribos dentro da escola, assim. Então tem todos os grupos ali representados, né? Os atletas, os jokers, né? Os nerds... As gostosas, as patricinhas cheerleaders, né? Os descolados, quer dizer. E é um filme também. Ele funciona perfeitamente como uma comédia adolescente. Eu vi como uma comédia adolescente, só que com um pouco mais de inteligência, na verdade. É bom o filme, é a melhor comédia adolescente que há. Na verdade. Não diria que é a melhor comédia adolescente que há. Nos últimos tempos. Curtindo a Vida Doidado, por exemplo. Não, perdão, perdão! Mas nos últimos tempos, sim. É uma das boas comédias adolescentes atuais, sem dúvida nenhuma. E é um filme que as pessoas associam muito filme adolescente com um filme idiota. E muitas vezes com toda razão, né, cara? Porque tem muita gente fazendo filme adolescente imaginando que os adolescentes são idiotas. Como Crepúsculo. Mas... Mas... Se prepara, já. Não é... foda-se, Crepúsculo é uma merda. Vamos assumir já que a gente vai apanhar. É uma bosta. Eu não vi, mas, meu... Uma chegada... Não, mas entra na campanha, é uma bosta. É uma fala, bosta, Pedro, mas tava com vontade, é uma bosta. Me ameaçaram. Te ameaçaram? Falaram que se eu falasse mal, tem um jornalista americano que estão, tipo, ameaçando, não consegue mais sair de casa. Pra eu tomar cuidado, falaram isso. Crianças de 12 anos em estilingues na porta da casa. Vão jogar atirando. Bomba de milkshake de ovo maltinho. Ai, meu Deus. Eu fugi de ônibus, né? Com o nome é o passe do ônibus aqui em São Paulo. Como a gente é playboy, né? O Rio Card, o bilhete único. Bilhete. Eu sou do Rio, vai fugir de bilhete único pela rua. Mas enfim, o Meninas Malvadas é um exemplo de um filme adolescente que não encara adolescentes como idiotas, né? E sim como pessoas pensantes, só um pouquinho mais novas do que os adultos. Sim. Então é um filme muito legal e que eu não esperava nada. Eu vou também, outro filme, não filme cabeça, mas parecerá cabeça porque ele é francês, mas o filme tem uma proposta comercial muito forte, assim, ele não é um filme cabeçudo. Se chama Mar Não Tem Preço, que é com a Andrei Tatou, do fabuloso Amélie Poulain, que é uma leitura francesa do Linda Mulher, que é uma doideira também, que é bonitinho, é uma menina que é uma prostituta, é uma coisa muito europeia, né? É uma menina que é uma prostituta, mas não se assume como uma prostituta. É uma mulher que fica dando mole pros velhinhos milionários, e os velhinhos milionários sustentam ela. Então ela não põe um preço, né? Ela só vai, ela não vende no varejo, só no atacado, assim, sacou? Então ela fica lá com os velhinhos ela faz permutas. Exatamente, exatamente. Escambo. É, exatamente, exatamente. E aí ela vai e tá com os velhinhos lá, até que ela toma um pé na bunda de um velhinho e fica desesperado. E aí o garçom do hotel em que ela mora se apaixona por ela loucamente. E aí tem uma oportunidade lá maluca dele se passar por milionário. Então ele se passa por milionário, aí ela vai em cima dele. Ele pega ela, eles começam a ter um romance. Até que a menina descobre que ele é pobretão, dá um chute na bunda dele. Só que aí ele vira garoto de programa também. Nossa. Porque tem outra milionária, não sei o que, não sei o que lá. E ela começa a ajudar ele a virar garoto de programa, mas eles se gostam. Então eles querem abrir mão da vida deles. E é uma comédia, é engraçadinho. É bem leve, solto, descontraído. Enfim, vocês estão olhando pra minha cara com a cara meio esquisita. Vocês já acharam uma merda esse filme? Foda-se! Eu já falei, mas é legal. E a menina é legal. As meninas saíram em minha defesa. As meninas saíram porque a Elito... Audrey Tautou. Audrey, obrigado pelo resgate. Audrey Tautou é um ícone para as mulheres. Mas ela é uma fofa. Por favor, defendam-me, né? defendam-me. A Emily Poulain é uma das personagens mais facilmente apaixonáveis do cinema, tranquilamente. Muito bem, é isso, então, obrigado por tentar me salvar. É. Eu só citarei filmes que eles não conhecem. Calma, meu Deus, eu tô sempre trazendo erudição para esse podcast. Mas o filme era, enfim, obrigado. Outro filme também que me surpreendeu, esse não foi tão bem na crítica depois, nem tão bem de bilheteria, mas pelo que eu achava que ia ser, é o Superman e o Retorno. Não! Eu concordo, concordo. Eu não vou dizer que é um filme bom. Considerava você o irmão que eu não tive só em 40 horas em que estivemos juntos. Agora não. Está tudo acabado. Não, eu vou explicar. Super-Homem não. Por tudo que eu achava... Pra começar, eu odeio o Super-Homem. Eu acho ele o pior herói também do não universo. Também não gosto. Não sou fã também. Tipo, ele usa cueca por cima da calça, ele se disfarça com... Ele é um certinho. Óculos e um ele pega é certinho. Rapaz, esse é o disfarce ele dele. Pode ser o que ele quiser, ele é certinho. Ele pode ver todas as mulheres ao mesmo tempo, em velocidade, e as mulheres sequer exatamente. Perceberão. Não, ele fica atrás da Lois Lane, ele não quer com ele, nada com ele. 50 anos atrás dessa exatamente. Mulher. Exatamente, ele nunca... Pra porra, é... Não tem um desvio de caráter, ele é perfeito. Exatamente. E ele é uma mulher é muito mais gostosa que a Lois Lane. Né? Exatamente. E que porra, não quer pegar ele, mas espera pra dar pro Super-Homem. E ele acha aquilo escroto. Come logo, seu merda! Não pode comer também. Comeu no filme do... Ah, mas casou! Casou! Não casou, não, ah, cara! Ah, mas casou com o Lois Lane depois, prometendo casar. A gente pega quem quiser. O cara é Super-Homem, caralho! Né? É, mas exatamente. Porra, eu não gosto dele. Mas enfim, antes do filme, com todas as notícias, vídeos, trailers que estavam surgindo, eu olhava pra aquilo e... Não! Não estão fazendo isso. Era aquela mudança no... No visual, a cuequinha apertadinha, porque dizem que o Bryan Singer fez de propósito. Ele deu uma diminuída na... Sério? Que o cara era meio homem berinjela. É, né? Porque ele é gay, o Bryan Singer, isso é normal, só que ele deu essa no Reza a Lenda. Ele é gay, o Bryan Singer? É, assumido. E é judeu também. Mas aí eu já não sei. Mas alguma minoria ele quer ser? Não, mas enfim. Aí disseram que na época... Ele é anão também. Ele, ele fez... Enfim, tava tudo pra ser horrível. O filme, eu fui com todas as pedras na mão pra assistir. Porque eu já odiava o Super-Homem, tava achando tudo uma bosta. Fui armadíssimo pro cinema e gostei do filme. Não gostei do filme. O filme não é um filme bom. Até que não foi bem na bilheteria. Até hoje não conseguiram emplacar uma sequência. A crítica também não foi muito boa, mas perto do que eu achei que ia ser, ele foi um bom filme de Super-Homem. Assim. A crítica, de forma geral, não foi realmente favorável, mas grandes críticos por aí escreveram textos falando muito bem do filme, entre eles eu. Humildade. Porque eu gosto muito do filme, cara. Eu gosto bastante. Eu acho que é um filme que foi mal compreendido. E não fez bilheteria porque não é um filme de ação, né? Ele é um romance, é um filme do Bryan Singer, exatamente. É. Ele não é muito... Só que é um filme altamente respeitoso com o que tinha sido feito antes. Ele segue ali a partir do segundo filme, porque o terceiro... Ele funciona como uma sequência do segundo filme. Do segundo filme. E, sei lá, eu acho ele um filme muito bem feito, assim. Ele me transparece um cuidado. Eu gosto disso, sabe? Ele é um filme bem filme. Ele não é tão... Uou, Super-Homem. Ele é um cinema e o personagem é o Super-Homem. Ele tá mais... É que o Super-Homem é um personagem complicado realmente de se fazer filme, de fazer história. Porque ele, porque ele é invencível, basicamente. E porque só uma coisa mataria, que é a criptonita. Então, tipo, o que você vai variar em torno disso? Sim. Né? Não tem muita coisa. Então aí no filme eles criam uma ilha de criptonita. Mas nem isso é capaz de deter o super. É verdade. Mas só pra deixar claro, eu odeio esse filme, é uma bosta, mas vale por duas cenas interessantes, que é aquele que ele resgata o avião. O avião. Que é bem ótimo, maneiro. Sim. E a cena também de do ponto de vista de fotografia, que ele vai flutuando e vai descendo por dentro da fortaleza no final, ali, pô, aquela cena é linda. Mas o filme inteiro é eu gosto, uma cena que eu acho muito bonita também de fotografia. Que é quando a Lois Lane tá subindo o elevador do planeta diário, com um Clark Kent fora, e aí ela começa a subir, ele tá fora do elevador, e olha com visão de raio-x pra Lois Lane subindo pelo prédio, assim, como se ela estivesse voando, assim, saca? Uma inversão de papéis ali. Sim. Muito legal. É um filme cheio de referências, né? Cheio de... sei lá. É uma pena que ele não foi bem de bilheteria, a Warner não vai dar prosseguimento porque o Bryan Singer criou. Se for, vai daqui um bom tempo. É, aparentemente eles vão fazer meio que um Superman Begins aí de novo. Parece que a ideia é essa. É que depois do Batman Begins e o Dark Knight, agora a Warner e a DC querem fazer esse reboot uma coisa mais humana, porque é difícil com o Superman. Mais humano do que foi o Superman. Eu acho o Superman Retorno um filme bastante humano, assim. Bem eu acho especialmente até por causa do moleque. É, do filho, do, né? Teoricamente o filho, mas é mesmo filho. Ali deu uma parte de humanidade que ele precisava, mas até aí ainda é o Superman. Tá, se a gente for entrar nessa viagem, eu não sei se eu concordo com vocês, mas ele não pode ser humano na medida que ele usa aquele uniforme, né, cara? Eu pensei numa coisa. Que aí você fica num caminho do meio, né? Você quer fazer um super-herói humanizado, então não põe ele vestido de vermelho e azul, né? Com cueca pra fora. Faz um negócio legal, sabe? Mas você não pode mudar, né, cara? É diferente do... O Batman já teve várias... vários uniformes, todos eles meio parecidos, mas já teve vários tipos de uniformes ao longo da carreira dele nos quadrinhos. O Super-Homem basicamente foi o mesmo sempre, né? A imagem do uniforme do Super-Homem é muito forte, né? Do Batman também era, meteu ele todo de preto. O problema é a cueca por cima da calça. Não, o problema pra mim é o vermelho, que o Super-Homem surgiu numa época muito inocente. Então tudo. O Super-Homem ele ainda tá. Ele não conseguiu. É aquele S de cabelo. Uma coisa. Exatamente. E ninguém perceber que ele é o Clark Kent, que ele botou um óculos. Sensacional. Tem umas coisas. Mas vamos lá. Mas vamos avante. Muito bem, mais um filme que ninguém dava nada e que surpreendeu muitas pessoas, inclusive este que vos fala. Rock Balboa! Sim! Agora sim! Estamos falando de história, moleque, de história! Sim. Filme de 2006, todo do Sly, né? Sylvester Stallone, ele escreveu, ele dirigiu e ele, obviamente, atuou como Rock. A franquia do Rock vinha em decadência no cinema, né? O quinto filme, uma bosta. Não existia, mas era quase um reboot. É quase um reboot. Quer dizer, não tem nada de reboot. Não. Mas do ponto de vista narrativo é o reboot. Sim, ele monta o primeiro roteiro, só que no 6. É, isso aí. Não faz sentido nenhum que eu falei, mas tem algum sentido. Ele é o mesmo roteiro do primeiro. É, mais ou menos. Só que com um contexto diferente, mas exatamente a mesma coisa. Eu nunca vi um personagem ter a oportunidade de fechar o seu arco narrativo de forma tão digna como foi com o Rock, né? Normalmente, quando existem esses resgates, esses remakes de personagens das antigas e querem dar um final pra ele, a coisa dá uma degringolada, assim. Com o Rock, foi uma coisa... Todo mundo esperava que, porra, velho, o Stallone... Com 60 e tantos anos, né? 60 e poucos anos, na verdade. Uhum. Não tem como ele convencer como um campeão de boxe, né, cara? E o legal é que a história do filme não é essa, né? É ele lidando com os demônios internos dele. Um cara que teve tudo. Que foi o maior astro da história do boxe. E tá relegado a viver no passado. Ele abre um restaurante. E é obrigado ainda a ficar... convivendo com esses fantasmas o tempo inteiro, porque toda hora é o restaurante do Rock, então toda hora tem um cliente que vai e fala pro Maître, ô, chama o Rock lá pra ele contar a história pra gente, né, e aí tipo, é obrigado a ficar repetindo aquela coisa e tendo contato com esse passado. A mulher dele, que é a Adrian, É, tá falecido, então também tem esse lance dele tá com a... É. Ai, tira! Então ele tem esse lance dessa tristeza que ele carrega, esse peso pela morte da Adrian. Só te interrompendo, só pra ter um momento cômico aqui rapidinho. Queria comparar o Adrian, põe no ar aí. Yo, Adrian! Com o grito do Chewbacca. Sentiu a diferença? Tem uma coisa próxima. Perdão, desculpa. Se você colocar o Adrian ao contrário, talvez fique mais parecido. Vamos tentar? Vamos tentar. Olha só, hein? Que isso, hein? Show de interpretação. Mas perdão, eu interrompi, vai. Mas enfim, Rocky tinha tudo pra ser uma coisa caça-níquel, né? O Stallone vinha em decadência, todo mundo sabe disso. E aí, porra, o cara vai resgatar o Rock porque ele precisa de dinheiro, né, cara? O jeito de ganhar dinheiro é assim. E não, né? Ele foi e fez um baita filme. Concordo. Que só não é melhor do que o primeiro em toda a saga do Rock. E eu gosto da saga do Rock inteira. Eu gosto de todos os filmes. O 5 é uma merda, mas eu gosto, entendeu? Porque tu vai no bojo, né? Vai o Rock. É o Rock, é o Stallone. Eu sou muito fã do Stallone. Eu sou um cara também, foda. Porra! Eu não tirei foto com ele quando ele veio no Rio. Eu nem sequer me aproximei dele. Que eu depois eu vi. Mas eu só para dar apoio à sua declaração, que é sensacional, porque esse filme parecia uma bomba. Porque o trailer vendia o pretexto, a sinopse mais absurda, que é... Que não é tão absurdo pro boxe, a verdade é essa, como esporte. Que é um filho da puta de 70 anos lutar contra um de 18, né? E ali... Na verdade, a diferença não é tão gritante não, assim, mas eu entendi isso que dizia. Não, exatamente, não é tão gritante, mas, porra, é um 55 contra um 25. É isso mesmo. E aí, porra, aí beleza, aí ele tá lá, isso no esporte é possível, teve o último campeão de 50 anos, que era o Foreman, eu acho. Foreman fez isso. E depois, pra ter, pro Rock levantar da cadeira e resolver acreditar que é possível, eles fazem uma simulação em computador da ESPN. É. Que é uma loucura aquele negócio, isso é uma merda. Mas a cena é bem feita, eu fiquei surpreso com aquilo. No filme ela funciona, né, cara? Exatamente, mas no trailer não. No trailer não. Isso é uma bomba, mas é Rock, foda-se. Só fazendo uma parte, eu assisti Rock Balboa pela terceira vez na Argentina, e um argentino imenso, gordão, levantou na minha frente e aplaudiu chorando. Rock Balboa. Eu nunca vivi essa experiência em cinema como com o Rock Balboa. Pronto, cara, o último Rock, o penúltimo, né, a parte 5, ele é de 90. Quer dizer, eu tinha 9 anos, né, cara? Rapaz, então, eu não tive a chance de ver Rock no cinema. E pude ver só com Rock Balboa. Porra. E aí você vê, cara, a música tema do Rock na cena. Chorei. Quando ele tá chorei. Treinando, cara. Chorei. É lindo, né? Eu chorei. Na cena de luta também. E eu já fiz essa piada aqui, mas falei, porque, meu filho, a vida não é sobre quão forte você pode bater. E sim, quanto você pode apoiar e seguir em frente. Ah, eu já fiz. Acho que era 10 podcasts e 8 cito essa frase. Foda-se, vamos pra frente. Muito bem, Rock Balboa. O meu próximo é uma citação rápida também. Um filme bastante honesto e eu achei que era uma bomba, porque eu divido o apartamento com o camarada meu, que é o maior talento de todos os tempos pra pegar filme ruim. Ele é muito ruim. Ele tem crédito de R$100 na Blockbuster e ele consegue achar tudo com filme ruim. É uma coisa impressionante. E aí ele alugou um dia um filme do Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins já tá numa lama desgraçada há muito tempo. Chamado Um Crime de Mestre. Vocês viram esse filme? Não vi, mas conheço de nome. Então serei sucinto. É um thriller de um assassino mega hiper inteligente contra um advogado, um procurador. Não, e ele é promotor. Super... Promotor, exatamente. E ele é mega motivado, é um molecão novo. Até concorreu pra ser o Lanterna Verde. E aí o embate entre duas mentes. E aí você pensa, é aquele thriller que vai ter aqueles... twists é no Ryan meio Phillip, do roteiro. Não é esse que é o Ryan não, Phillip, não, não, é outro, é outro. É só o Anthony Hopkins de decente. É. E ele vai e aí você pensa, vai ter uns twists... Twitter? Vai ter um Twitter de roteiro. Vai ter um Twitter de roteiro interessante. Vai ter um Twitter de roteiro previsível, mas não. O texto é bom, tem os seus probleminhas, mas o roteiro é muito bom. O Anthony Hopkins tá bem pra cacete. Fotografia é legal, eu não dava nada. Até porque esse meu amigo que alugou. Enfim, mas era. Mas é bom, vale. Um dia de bobeira no frio, Anthony Hopkins. É, até porque há quanto tempo de que o Anthony Hopkins na capa do DVD já não é mais sinal já de. Já não é tipo, nada. Desde que é. Ele fez o Bowser no fim do Mario. Nossa, é. não, você tá confundindo. Não cara. Foi ele? Foi o Dennis Hopper. Ah, mesma coisa. O Dennis Hopper é uma versão mais drogada e com menos talento do Anthony Hopkins. Nossa, é, exatamente. Anthony Hopkins que está para Hollywood com o Paulo Gorgulho está para o Brasil, né? Virou só locutor de comercial, né? Precisamos de um off baleiro. Chamou Anthony Hopkins. Aí veio uma voz. In a world. Vai qualquer merda, é o Anthony Hopkins. Mas ela para o Paulo Gorgulho? Qual é aquele mais velho que é casado com a lourinha mais velha também? Putz. Agora, Paulo Goulart. Paulo Goulart, perdão, o Gorgulho. Tá pronto. Goulart, falei, desculpa. Casado com o Vicente Bruno. Exatamente. Aquela loirinha. A loirinha, no caso, é a Vicente Bruno. Beijo, Vicente. No coração. Ai, meu Deus. Pronto. Ai, vamos lá. Yeah. And you say, Shy City. O meu outro filme que também surpreendeu bastante foi o Transformers, o primeiro. Não. O segundo até surpreendeu, mas pelo contrário. Eu achei que ia ser legal pra caramba, é uma bosta. Mas o primeiro eu achava que ia ser outra bomba. É. Também por tudo que tava sendo divulgado, que eu achava absurdo o Optimus Prime ter boquinha. Eu imaginava, se o Optimus Prime tem lábios, você imagina o resto do filme como vai ser. E Michael Bay dirigiu. E Michael Bay, né? Beleza, a Megan Fox ainda não era a Megan Fox, ninguém sabia quem era. Sim. O Shia LaBeouf também, e aí, né? Whatever. Yeah. Era aquela coisa, tipo, beleza, vou ver Transformers no cinema, mas obrigado, não. Fui ver e achei legal pra caramba, porque eu não dava nada, eu fui desarmado com o filme. Aliás, igual o G.I. Joe que a gente vai falar daqui a pouco, mesma coisa. Fui desarmado. E, pô, legal, cara, um monte de robô, carros que viram robô, se saem na porrada e tem a Megan Fox. E o Charlie Buffet, no final das contas, ele é um cara legal. É. E, cara, é surpreendente. Acabou sendo, né? E tem a cena que traz luz para nossas vidas, né? Que qual? É aquela da menina ajeitando o capô. Ah, é, né? Não, aquela cena é a Megan... foi ali que surgiu o Megan Fox. Valdurecência imediata. Foi ali. Em vez de comprar Viagra, baixa no iPod. Vai pra... Uou! E fora também que é aquela coisa pra nós nerds que, tipo, o Shia LaBeouf pega o Megan Fox. É interessante. Existe, isso, tipo, verdade. Você fala, porra, mano. Ele conseguiu. Vamos lá, ele representa. Porra, né? Tendo um Fusca amarelo que vira um robô de 3 metros é fácil. É, pois é, né? Quero ver eu aqui ganhando R$500. É, mas enfim. É, eu concordo, cara. É. Eu só mencionei um filme que agradou a crítica toda. É, fez um sucesso gigantesco, né, cara? E eu acho que o grande êxito do Transformers, o motivo para ele ter dado tão certo, foi o envolvimento do Spielberg com essa história, né, cara? Porque ele é um filme que transborda de clima nos 80, né? É verdade, pra caralho. É verdade. Eu já falei aqui uma vez que ele lembra ET em vários momentos. Né? E a relação que o Elliot tem com o ET tem uma semelhança da relação do Sam com o Bumblebee. É um filme muito legal e que ele aposta, diferentemente desse filme novo, que parece que o Michael Bay desaprendeu tudo em 3 anos... ele não aposta só em cenas de ação, né, cara? Isso é muito Sim, legal. Então, esse negócio falou do Spielberg é bom porque na entrevista coletiva que eles fizeram via satélite aqui no Brasil, o Michael Bay falou que dessa vez o Spielberg nem sequer chegou no set. Olha lá. Ele nem foi pro set. Então, o Michael Bay fez o que ele faz, que é cena de ação e acabou. É. Isso foi a diferença pro segundo. Uma pena, né, cara? Pois é. Uma pena. Entendeu? Vamos rapidamente, agora que a gente já está se prolongando demais, alguns outros filmes que, de certa forma, me surpreenderam ou que eu achava que iam ser bombas por vários motivos. Vou dar os motivos rapidamente, tá? Rambo Programado para Matar, original de 82, do Ted Kotcheff, que dirigiu Um Morto Muito Louco. Descobri isso hoje. Oh, que maravilha! E o Rambo ficou muito... eu tinha visto, era muito moleque, e como o 2 e o 3 são uma bosta, os dois são duas bostas... Ah, o 3 é maneiro. Ah, é, maneiríssimo. Aquele, aquele negócio de disputarem o cabrito, cada um tiro com vários cavalos, que era cena antológica. E eu tinha essa memória que o Rambo 1 fosse semelhante a isso. Quando foi lançado o Rambo 4, eu peguei o Rambo 1 pra rever. E não é nada disso, cara. Ele é um filme super demais, sério, né? Roteiro muito bem feito, enxuto. E criou esse formato de filme de ação com 90 minutos, que é tão clássico hoje em dia. É verdade, é verdade. Outro que eu não dava nada, Beijos e Tiros, de 2005, no original Kiss Kiss Bang Bang. Um filme maravilhoso do Shane Black, que é um cara... Ele foi tipo roteirista de ouro de Hollywood nos anos 80, escreveu Máquina Mortífera 1, 2... É, ajudou com 3 e com 4 ele não fez nada. Você percebe isso claramente no filme. Não que seja ruim, mas não é tão legal. E, cara, o Shane Black, olha que legal. Ele é um cara, ele foi elevado à condição de Midas com Máquina Mortífera. Escreveu alguns roteiros ali, teve alguns fracassos, tipo o último Boy Scout do Bruce Willis. The Last Action Hero, que eu não lembro o nome em português, com o Schwarzenegger, também é uma bomba. E aí ele tava cheio da grana e falou, quer saber, foda-se, vou curtir. E foi uma balada, velho. Foi gastar dinheiro com mulher, drogas, bebida e jogo, sei lá. E aí ele volta, escreve o roteiro e dirige esse Beijos e Tiros, que traz o Val Kilmer, um ator em franca decadência, num papel maravilhoso de um detetive gay. O Robert Downey Jr. antes do Homem de Ferro. Então, o Robert Downey Jr., ele é um Homem de Ferro por conta também de Beijos e Tiros. É o personagem da retomada do Robert Downey. Exatamente. Ele tava a partir ali. É, que ele volta. Que ele tava drogadaço. É, exatamente. Tava mal alcoólatra. Era tipo o Edmundo, não sai nunca. Assim, tá, ele era sempre... o Tony Stark mesmo. Ele era o Tony Stark, é. E o Beijos e Tiros revela uma moça a quem hoje eu tenho muito apreço. Que é a Michelle Monaghan, cara. Que ela é linda, linda, linda, linda. Fez Missão Impossível 3 com o Tom Cruise, deve lembrar. Enfim, é um filme divertidíssimo, roteiro esperto, engraçado, muito bom mesmo. Mais um, Stardust, o Mistério da Estrela, do Matthew Vaughan, cara que dirigiu o Layer Cake, Nem Tudo é o que Parece, filme que revelou o Daniel Craig. Depois de Senhor dos Anéis, qualquer filme de fantasia você já olha com um certo pé atrás, né? O Stardust, eu acho que consegue destacar entre esses Crônicas de Nárnias e afins. É muito legal e merece ser visto. E o Robert De Niro, depois de muito tempo, Robert De Niro num papel decente na carreira dele. Papel pequeno, mas decente. Rapidamente, O Procurado. Filme de ação divertidíssimo do Timur Bekmambetov. Na cara que dirigiu os Guardiões da Noite. Lembrança. Que é muito legal. E também Mandando Bala. Sensacional. Clive Owen e... como é que chama a mocinha mesmo? Mônica Bellucci. Mocinha, meu querido. Mocinha. É Mônica Bellucci, cara. Mônica Bellucci. É sensacional. Eu tenho que ver. Sensacional. O cara não para de atirar, mesmo quando tá trepando. É a melhor cena do cinema. Essa e aquela do Adrenalina, o primeiro. Do I'm Alive, que ele tá aquele adrenalina, ele precisa tomar choque. Ele precisa ter adrenalina pra ele continuar vivendo, porque trocaram o coração dele, enfim. Ele tá no bairro chinês quase morrendo. Ele pega a gostosa, tipo, é você mesmo, levanta o vestido e manda ver ali a galera toda. I'm Alive! Ele, putz, é sensacional essa cena. Demais, essas são as duas melhores cenas do cinema, cara. Não, no Mandando Bala tá o Clive Owen e a Mônica Bellucci trepando, aí o quarto deles é invadido por pelos assassinos, pelos vilões. Sim. E aí, tipo, eles continuam trepando, ele agarra ela no colo, com a outra mão, ele pega a arma e sai matando todo mundo. Preciso ver isso imediatamente. É muito... Fora também o bebê, o molequinho. Ele tem um moleque, tem um bebê na história. E tem uma hora que ele tá desmontando a arma e o bebê começa a dar risada. Tipo, imagina, o bebê, em vez de brincadeirinha... Depois eu entrevistei o diretor lá na Comic Con em 2007, ele falou que aquilo foi real. O bebê tava rindo mesmo. Não era pra ele dar risada. Ele estava desmontando a arma, era essa cena, o bebê começou a dar risada e foi muito foda. E o bebê se acalma com heavy metal. Putz, cara, é sensacional, cara. O que eu acho demais do Mandando Bala, o que eu acho legal pra caralho são as referências à Pernalonga. Pernalonga. Porque o filme é tipo isso, sabe? É o caçador atrás do Pernalonga, e o filme é isso, uma perseguição. E o Clive Owen, que é o personagem, ele passa boa parte do filme em vários momentos comendo cenoura. E no começo ele manda um WhatsApp Doc. Exatamente. Preciso ver imediatamente. Enfim, eu tenho mais uma lista gigante aqui, mas esses são alguns filmes que me surpreenderam. É, para muito o... bom. E se eu sinto aqui, eu queria citar também o filme nacional do Paulo Thiago. Então eu tô puxando o saco do chefe, que eu trabalho lá no Rio pra ele. Se chama Orquestra dos Meninos, uma com Priscila Fantin e com... o cabeça chata na hora das oito lá, que é médico agora. Murilo Rosa, exatamente. É um filme, enfim, vale a pena. Eu achei que ia ser bastante complicado, não gostei muito. E é muito louco, é uma mistura de mudança de hábito com... sei lá, aquele do João Schumacher de tribunal. Dossiê Pelicano. É, exatamente. É uma mistura de mudança de hábito e dossiê Pelicano brasileiro no Nordeste. Então é punk. É interessante. Vale, tem seus méritos. É, queria citar o Pequeno Príncipe dos anos 70. Nossa. Não sei de quem é. Eu tava vendo essa porra, minha namorada tava assistindo. Eu sei, isso deve ser uma bomba. Sentei e chorei. Sentei e chorei, rapaz. É emocionante demais. E queria citar também uma que vai parecer um sacrilégio, mas não é. Porque sabe aquele dia que você não tá afim de gastar dinheiro, vai alugar um filme de bobeira, aí não tem nada que preste no lançamento, aí você vai nos antigos, aí você vai nos que você já assistiu 50 vezes na Sessão da Tarde, e fala assim, esse filme não vai ser maneiro, mas enfim, vou pegar. Eu peguei Ligações Perigosas, com o John Malkovich, Michelle Pfeiffer, né? Cena de época, aqueles diálogos longos, parece uma novela do Manuel Carlos, ninguém fica puto com nada, tipo, como assim você dedou o meu cu? Eu entendo a sua posição de raiva, mas o cu é meu. Aí tipo, eles discutem assim nesse ponto sempre, mas o filme é do caralho, é muito bom, eu já tinha visto 50 vezes, já tinha visto inclusive a regravação com a galera mais nova lá, achei assim, não vai ter graça, e foi do cacete, vi anteontem, por isso tá na minha lista também. E aí, sim, acabou. É, a minha lista acabou. Tá, o meu não tem muito mais filmes, mas é um que eu cito é o Paranoia, com Shia LaBeouf também. Foi logo na mesma época do Transformers, que era outra coisa também. Tipo, como eu assisti o Transformers, achei, ah, o Shia LaBeouf é legal, vou ver o Paranoia. E é um filme muito legal, é a história do moleque que ele... Não lembro o que ele faz de... Alguma coisa de carro, não lembro. Ele comete um crime, e lá nos Estados Unidos eles colocam aquela coleirinha no pé. Que não pode sair X metros da casa dele. E aí ele vê um assassinato e não pode sair de casa, pode investigar. E tipo, ele fica meio que comandando ele e a namorada. Que é uma gostosa vizinha que ele ficava olhando, que depois acaba virando amiguinha, namorada e tal. Pra investigar esse assassinato, é tipo, ele fica na casa dele, não tem muita variação de lugar, mas é muito foda. É legal, é meio que uma releitura do filme do Hitchcock. Exatamente isso. E um outro, mas aí é... Eu me surpreendi muito com o Homem de Ferro, que era um personagem que eu não dava absolutamente nada, não conhecia, e hoje em dia tipo, é o meu filme de super-herói favorito, enfim. É basicamente isso. É o filme que eu tinha que falar. Então, se você não viu algum desses filmes, todos esses a gente carimba, assina e garante que você vai gostar, vai se divertir. Certo? É, mais ou menos. É, calma aí. Beleza. É, não precisa, garantir o Sanjô. Garantir o Sanjô. Então vamos agora à estreia da semana, que é a G.I. Joe. Sim. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Muito bem, G.I. Joe no Brasil ganhou a curiosa alcunha. Calma. Antes de você começar, eu gostaria de ouvir, degustar a trilhazinha do desenho animado G.I. Joe. G.I. Joe! Passava na Xuxa, rapaz, eu esperava. Eu comprei toda a coleção e eram umas traduções bizarras, tipo... Não lembro de nenhuma agora, mas tipo... Tinha umas traduções bizarras para os bonequinhos, já chegaremos lá, perdão. Calma, toca a musiquinha, tocou, beleza, vai lá. Tá aí a musiquinha do G.I. Joe. Eu não me lembrava disso. Porra. Eu nunca, na minha vida, tive um comandos em ação. Nunca tive. Eu tive todos. Curioso, tive todos, né? Toda sexta-feira minha mãe me dava um. Sério? Eu tinha vários bonecos. Eu tinha a maioria, todos eu não tinha. É, eu devia ter todos, que toda sexta-feira eu ganhava um. Então eu imagino que pelas não contas. Há tantas sexta-feira. Eu não vou lembrar, né? Mas eu acho que eu tinha todos. Há mais sexta-feira. Tinha mais sexta-feiras que bonecos. É, pra quem não fez a sinapse aí, G.I. Joe é o nome gringo. Para comandos em ação. Exatamente. O nome que não foi traduzido no Brasil no filme, né? Então é chamado de G.I. Joe simplesmente, com o subtítulo meio bizarro de A Origem de Cobra. Aí, de Cobra. De Cobra. Vamos mudar ali, meu querido. E aí, né, a gente fez até umas piadinhas na sala, eu e o Bob, que assistimos juntos na cabine. Em inglês ele chama The Rise of Cobra. Se fosse a ascensão da cobra, ia ser uma coisa meio estranha. Priscila Butch, estaria conosco aqui. Priscila Butch, irmã de Pamela. Sim. Que merda. Desculpa. Vamos pedir que Priscila volte, então. Priscila. Agora, por que que, cara, a gente tava com tanto pé atrás... Tanto pé atrás, eu falo que a gente tem só dois, né? Mas tem dois pés atrás em relação ao G.I. Joe, né? Primeiro, direção de Stephen Sommers. Boa. Bob, você lembra o que esse cara já fez? A Múmia 1 e 2. E graças a Deus ele fugiu do... da Múmia 3. Mas senão seria a cereja do bolo dele. Mas graças a Deus inteiro, né? Porque pior exatamente. Ainda. Então, exatamente. Seria o pior, mas a Múmia 1 é legal, um filme de aventura é legal. Simpático. Só que o segundo você já começa a ficar meio assim. Ah, é claro. O segundo é legal. O The Rock lá fazendo. Ele fez o Escorpião Rei também? Não. O Sylvester Sommers não, é outro diretor. Que mais que ele fez? Ele dirigiu Van Helsing. Van Helsing, exatamente. Eu acho simpático o Van Helsing. Van Helsing. Assustador de ruim. Eu acho ele horroroso também. Esse aí interessa de grata surpresa ao contrário, porque eu achei que ia ser foda pra caralho pra assistir uma bosta. Quer dizer, o Sylvester Sommers é um cara que nunca tinha mostrado realmente um talento, exceto no primeiro A Múmia, né? Além disso, quando o G.I. Joe começou a ficar pronto, ou melhor, ficou pronto, o primeiro corte, né? Os filmes, eles têm vários cortes, né? Que é tipo, você finaliza o filme e vê. Aí fala, ah, isso não ficou bom, então vamos fazer o segundo corte, né? Você faz uma reedição de alguma coisa. Quando o primeiro corte do filme foi mostrado num screening. O que é um screening? O estúdio, no caso, foi a Paramount, monta uma audiência modelo pro seu filme, né? Então, se você acha que é um filme mais adolescente, tem uma porcentagem maior de adolescentes, tem alguns adultos, alguns velhinhos, sei lá. E aí, começou a circular na internet que esse screening teria sido pior, o G.I. Joe teria tido a pior nota de screening da história da Paramount, né? E que o estúdio tava maluco, cagando de medo, ia contratar um editor pra reeditar o filme, porque a Paramount negou as informações. Eu não acreditei na Paramount. Você acreditou na Paramount? Não. Não. Acho que não. Porque é óbvio que o estúdio ia falar, realmente. É uma bomba. Realmente não é uma bomba. Vamos tentar salvar ele aí em 2 meses, né, cara? Então, aí, eu tava com a minha expectativa no chão, cara, né? A gente conversou aqui antes sobre isso. Nossa expectativa era a pior possível. É a pior possível. Porque além disso da Paramount, dessa história do screening, eles fizeram... A Paramount resolveu não mostrar o filme lá nos Estados Unidos pra todos os jornalistas, como é comum. Eles chamam todo mundo pra assistir o filme. Foram poucas pessoas, acho que foi só em Los Angeles, Nova York, que eles exibiram o filme. Todo o resto dos Estados Unidos não tava vendo. E quando... Se a distribuidora não resolve mostrar o filme pra imprensa, aí tem alguma coisa. Normalmente é indicativo. E outra coisa também que era uma expectativa muito baixa, que era o principal, é que quando eu tinha os meus bonequinhos, eu criava as minhas histórias. Eu pegava o meu, eu abria a caixinha, amarrava com uma linha num saco plástico e tacava ele da janela e ele tava pulando de paraquedas. Uou! Ficava batendo, fazendo barulhinho. Histórias bizarras. Esse era o meu... E queriam dar uma história, teoricamente séria, como geralmente fazem nesses casos, pro filme. E isso tava me deixando muito puto. Eu tava, meu, vai ser uma bosta. E não era uma bosta. Além disso, a gente tá vivendo um verão, né? Agora é verão lá nos Estados Unidos. Ainda é verão, tá, né? Tá acabando agora. Tá no finalzinho agora. Que é a temporada que os estúdios... A gente fez um podcast só sobre isso aqui já. Que é a temporada que os estúdios lançam os seus grandes sucessos, né? Suas grandes apostas. É, porque a galera tá de férias lá. Tá molecada de férias, sem fazer porra nenhuma em casa, vai pro cinema. E é um ano horrível para os blockbusters de verão, né, cara? Exceto o Star Trek, que é um filme maravilhoso. Maravilhoso. Cara, eu acho uma bomba. Aliás, pô, Star Trek é um filme que surpreendeu também pra mim. É verdade, me surpreendeu também. Enfim. Mas, né, a gente teve Wolverine, que foi uma bosta. A gente teve Transformers, que foi uma bosta. Né? A gente teve o Terminator 4, que não, eu que gostei. Não foi uma bosta. Mas também não é um filme que você fala, caralho, que filmaço. Mas tem ali, acerta em alguns momentos. Mas de forma... Teve o Anjos e Demônios, que foi uma bosta. Quer dizer, de forma geral, o verão não tem sido bom para o... O cinéfilo. É o cinéfilo. Então a gente esperaria que o G.I. Joe fosse estar ali no mesmo, mesmo padrão de qualidade maravilhoso do verão. E não, né, não. Cara? Surpreendentemente, acabou o filme, olhei pra cara de Borbis, que olhou pra minha cara, falou, cara, que filme legal! E é isso, né, cara? É um filme feito na medida, e eu acho que ele é uma aula para alguns estúdios por aí, vou dizer por quê. Hoje, tem uma mania de tudo ser muito grandioso, né? Então você tem histórias grandiosas. Piratas, todo blockbuster, então Piratas do Caribe aconteceu isso. Harry Potter aconteceu isso. Seus Anéis não, que é diferente, mas... É. Que mais? Me ajude. Desses blockbusters que tem... Porque virou um padrão desses filmes de blockbuster, filmes de 2 horas e 40, 2 horas e 50, né? E, cara... Não é isso, né, é, porque eles querem dar uma... Eles querem criar uma... Tipo, é adaptação de alguma coisa. Eles querem contar meio que a história inteira. É. E não cabe em 2 horas e 40 só. Ou faz, tipo, um monte de horas. É. Exatamente. Ou faz vários filmes. Ou faz vários filmes. Ou corta e, meu, vai pro necessário, que é o caso do G.I. Joe. O G.I. Joe tinha a seu favor enquanto adaptação que, assim como o Borbis, ele gostava de criar suas histórias em casa... Todo mundo gostava de criar suas histórias em casa. Então ele não tem exatamente uma mitologia respeitada. Até tem um desenho. É. O desenho até tinha atrás da caixinha dos bonecos. Tinha um perfil de cada personagem, mas, meu, era aquilo. Era só pra saber quem era o vilão, quem era do bem. Eu, pelo menos, usava. E o resto... Exatamente. E é engraçado porque o G.I. Joe, não sei se vocês sabem disso. Ó, cultura nerd total. O G.I. Joe, na verdade, não tem uma trama, porque o G.I. Joe começa, pelo menos na linha de brinquedos, com uma propaganda do exército americano no meio da Guerra Fria. Isso é muito doido. Então, os veículos, eu adorava aqueles veículos sensacionais, aqueles tanques. Eu lembro que no meu aniversário de 8 anos eu ganhei os barquinhos que flutuavam e eu fui pro clube e o filho da puta quebrou. Mas enfim, os veículos e as armas eram cópias das armas americanas. Sim. Que aí era a época de Guerra Fria, você tinha que mostrar que tinha um arsenal, papapá, papapá, e o exército americano, o governo americano acho que subsidiava a produção dos bonecos. Então era muito doido. É. Agora, no original, os bonecos, os G.I. Joe, o exército, o grupo G.I. Joe, ele era um grupo formado por americanos ou não? Ele era um... Porque no filme. Ele é no filme não, né? No universo mundial. É, no filme ele é um grupo de elite. É tipo um grupo de elite do mundo. É tipo da OTAN, era, inclusive. Exatamente. Era uma parte de elite da OTAN. Não, o Mas a gente era basicamente americano, sim. O desenho era americano, porque era Real American Hero. The Real American Hero. Era mais americanão mesmo, aquela coisa de bandeira dos Estados Unidos. Super-homem. Sim, chato pra caralho. Mas depois provavelmente começaram a criar, até pra vender mais em outros lugares do mundo. Exatamente. Eles pegaram essa. Personagens. O que ficou bem pro filme, né? Sim, exatamente. A galera vai, tipo, na Inglaterra, vai ter um monte de gente que vai assistir. É normal. O filme é lógico que não é perfeito. Ele, especialmente no seu terço final ali, ele dá uma barrigadinha de leve. Porque é uma coisa que aconteceu com o Super-Homem O Retorno. Que ele tem, e acontece muito isso, com o Indiana Jones, com o 4, né? O Reino da Cabeça de Cristal, a mesma coisa. A cena mais foda do filme, a cena de ação que você fica com o queixo... caído, acontece no meio do filme. E aí você tem um clímax que é legal, mas não é tão legal, né? Então, eu não sei, não daria pra inverter. É que até então ele tava com... É, o filme ele tem um ritmo muito acelerado desde o começo. A primeira cena é aflitiva. É. O cara tacando, né? Dando um negócio. E vai, a partir de... tem uma explicação da arma que todo mundo vê no trailer, que é aquela fumacinha verde que aparece no trailer comendo a Torre Eiffel. Pra mim, achei, meu Deus do céu, olha o que estão fazendo. Mas faz sentido no filme. O trailer é uma bomba. Exatamente. Até porque a gente zoou no Furo MTV pra fazer... Mas o trailer, em todos os sentidos, é uma bomba. Então, só que aí na segunda cena, ele explicando o que é aquilo. E faz sentido. Sabe o que é? Só citar isso antes que eu esqueça. Aquele filme dos criadores do South Park, que eles fazem os bonequinhos. E a primeira cena também, quando vem... O Team América. E a primeira cena também, quando vem os terroristas que os bonequinhos têm que derrotar, os terroristas destroem a Torre Eiffel. Sim. É a mesma merda. É tipo assim, o time de elite, não sei o que. É a mesma merda. Então, na segunda cena eles já explicam o que é aquela coisa verde que vai acontecer. E é porrada até essa cena em Paris, que é o clímax. Que também era um monte de coisa que parece no trailer. O pessoal desviando dos mísseis. Atravessando o que pra mim era um ônibus, mas é um trem. Que no trailer eu achava, não, olha o que eles estão fazendo. Mas no filme é foda pra cacete. A fumaça verde, no caso, eles são nanorobôs que se alimentam de metal. Se alimentam não, né? Eles consomem metal, sei lá. Eles desintegram metal. Exatamente. E eles não param nunca. A menos que você tenha um controle remoto, que você desliga o, tipo, dá o off, né? Aí eles param de comer metal. Então é uma bomba que, se cai numa grande capital, devasta a cidade inteira. Porque ele não vai parar nunca, ele vai expandindo, tá ligado? E o que é bem, uma coisa bem louca, que é tipo... É um absurdo, é fantasioso. Isso que eu acho foda no filme, porque ele não se prende. Hoje tem esse lance de tudo ser muito hiperrealista, né, cara? O Batman é assim, o James Bond é assim. E que legal pra caralho, só que... Sim. Não não é só isso, né? Aí vira um padrão, né? E eu acho legal que o G.I. Joe, não, ele é fantasioso ao extremo. Sim. Os caras, os soldados, os G.I. Joe, usam uma armadura, que é o traje de aceleração. E se eu vi no trailer? Aceleração do quê? De você. É aquele diálogo que é pro trailer. Acelera o quê? Você. E aí, o mais valido da fala é a pausinha. Acelera o quê? Vira o rosto, olha pra câmera. Você. Caralho, é um escroto, mas é muito bom, né, cara? Porra. No filme funciona muito. É, cara, você cara, sai do porra, cinema, cara, você fala, caralho, como é que eu consigo um bagulho desse? É muito bom. Os caras correm a 80 km por hora, meu irmão. É aquela cena do que eles estão desviando do míssil, passando coisa com aquilo. Eles estão com aquela parada. Então, cara, você aí, especialmente que é moleque... Que basicamente é o mito do Power Ranger repaginado, né? Power Ranger é isso, né? É aquela roupinha amarela, vermelha e azul que deixa os caras fodão. É. Mas o G.I. Joe é uma armadura, o Power Ranger é um colan, né? Colan mágico, né? Então, especialmente você aí, moleque do sexo masculino, adolescente, cara... Esse filme é pra você. Não entenda isso como uma coisa pejorativa. Pelo contrário, sim, o adolescente dentro de mim ficou maluco, cara, com o filme, saca? E é um filme que honra o seu objetivo. Qual que é o objetivo dele? Ser um filme de verão, filme pipoca, exato, um filme escapista. E ele faz isso de forma muito bem feita, inteligente e sincera. E aquela história da história que eu falei no começo... Eu acabei adorando aquela história porque é uma história tão bizarra que equivale às que eu inventava. Então, tipo, uau, cara, que legal. É sensacional, cara. É legal, ele deixa gancho pra continuação. É. Eu aposto que vai ser um sucesso esse filme e aposto que continuações virão. Mas aí eu já não aposto tanto nas continuações. Vamos começar a querer dar história. É. Aí vamos ver, né? Enfim, rapidamente o elenco tem o Channing Tatum, o cara que fez Ela Dança, Eu Danço. Que maravilha, rapaz. Né? Tá sendo lançado aí como uma aposta. Ele esteve também em Inimigos Públicos, num papel relativamente pequeno, tentando aí a sorte como herói de ação. Eu achei ele meio inexpressivo, mas suficiente pro filme ali, né? Ele vive o Duke. Além disso, tem o Marlon Wayans, que é o cara que não tem a menor paciência, um dos mentores da série Todo Mundo em Pânico. Mas é o do WhatsApp! Exatamente, é o WhatsApp. É ele? Imagina. Mas no filme tá tranquilo, né? Ele tá ok no filme. Não, tá beleza. Sienna Miller vivendo a baronesa. Cara, a Sienna Miller conquistou meu coração de vez dessa vez. Ela tá maravilhosa. E tem a Rachel Nichols que faz a Scarlett. Scarlett. Que também, puta que pariu. Também é linda. Filme assim, os caras escalam as duas mulheres mais gostosas do mundo, né? Pegaram, né? E ela, tipo, o que eu mais gosto da Rachel Nichols é que no Star Trek ela fez a escrava, o Araque, de verde. No Star Trek ela é que pega o Capitão Kirk, ela é de verde. E, cara, mulheres de verde, tipo, eu tenho um certo negócio pra mulheres de verde. A mulher Hulk pra você, nossa, então? É sensacional, cara, é sensacional. Mas enfim, é só pra constar, uma né? Botou sutiã no alface e você tá pensando. Beleza, é isso aí. Mas sério, cuidado com o pepino, meu. Sensacional. E o filme ainda tem o Jonathan Pryce. O que me consola é que a gente não é pago pra isso. Ainda tem o Jonathan Pryce, vivendo presidente dos Estados Unidos. Cara, anda meio sumidão, é um diretor, um ator cult aí, né? Tem vários filmes importantes. É meio canastrão, né? Mas tudo bem. Enfim, é isso, né? Então assista já, Joe. E tem o chefe também, que eu achei que ia ser meio canastra. Ah, o Dennis Quaid. O Dennis Quaid, é claro. É. Quando vender esse filme, o nome mais forte é Dennis Quaid, aí fudeu. Porra, tá complicado o negócio. Ele não sobe nenhuma cena de ação, efetivamente. Ah, então beleza. Muito bem, é isso aí. Assista G.I. Joe, a gente vai ficando por aqui. Algo a acrescentar, garotos? Não, né? Acho que não, né? Não. É isso, né? Tranquilinho. Semana que vem estaremos de volta com qualquer outra merda. Qualquer outra coisa, relaxa. I love the Isso é um fanfarrão, fanfarrão, fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit.